nessa vida não. Não entre nessa vida não. Não entre nessa vida. Sangue bom, o conselho que eu te dou é de só estudando, aí. Não tá trampando, só por causa disso, aí. Tá desandando, preste atenção no que vou te falar, ha. Guarde na mente antes de se matar, tô ligado que é embaçado sobreviver. A realidade é dura, hoje dá pra perceber, quanto mais o tempo passa fica mais difícil, mais difícil. Tenho certeza, vale a pena o sacrifício. Eu acho que já deu pra você me entender. Não entre nessa vida, cadê seu proceder? O sistema na verdade quer que a gente se destrua. Tenha consciência e truta, fique na sua. Que exemplo você vai dar pro seu filho? Quando ele souber que seu pai era um bandido, vai querer seguir o mesmo caminho e pode acreditar ter o mesmo destino. Não entre nessa vida, sangue bom, o conselho que eu te dou é de que eu andava, não resta nada, só na correria com os manos na parada. Disse eu me lembro como se fosse hoje, andava com a 9 e também com a 12, é. Com os parceiros saía pra roubar, e quem atravessasse a ordem era atirar. O tempo foi passando, eu fui me empolgando, a porra da droga tava me dominando. Quando de repente eu comecei a perceber, se eu continuasse eu ia morrer. Existem muitos manos morrendo nessa vida, agora hoje eu entendo, só lamento. Hoje entendo que a minha família é importante pra mim. Deus tá do meu lado e por isso estou aqui. O conselho é de mão, o conselho é de mão, mão. Não entre nessa vida, sangue bom, o conselho que eu te dou é de esqueceu, no final do Rui, do BA e o aliado Tadeu. Eles faziam fita errada, andavam sempre junto. Agora eles se foram, tão em outro mundo. Gatilhos para uma vida tirada, agora não dá mais. O tempo não para, os ouvidos não volta e o perdão jamais. Percebi que cê tá ficando apavorado, não quero te ver assim, não entre nesse buraco. Eu já passei por isso, sei qual que é, sangue bom. Erga a cabeça, lute com fé, meu irmão. O mundo que vivemos, agora tá tudo errado. Como o mano já disse, Deus também tá do seu lado. Essa é a verdade, cara, fique na sua. Não quero te ver cheio de bala na rua, agora fica a seu critério. Aí, sangue bom, essa vida só tem dois caminhos, cadeia ou caixão. Não entre nessa vida, sangue bom, o conselho que eu te dou é de mostrando a opção. DWN trazendo a solução. DWN mostrando a opção. DWN trazendo a solução. DWN mostrando a opção. DWN trazendo a solução. DWN mostrando a opção. DWN trazendo a solução.